Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Sangue, Suor e Foto, seu podcast sobre fotografia. E eu, Neno, falando aqui da Carolina do Sul, hoje com um convidado muito especial, o Alan Eli. Fala aí, Alan. Beleza? Só corrigindo, é Alan Eli. Ah, é Alan Eli? Ah, desculpa. É. Não, a foto da ficha, cara. Foi mal. Eu sempre gosto de falar isso no vídeo, né? Então, beleza, agora tu me pegou, então. Olha só, velho. Então, hoje nós vamos conversar sobre fotografia de casamento, que é a especialidade do Alan. Não, Alan. Alan. Cara, agora eu não sei mais, é Alan ou Alan? Alan. Pensa naquela coisa que a vozinha usa pra tricô, aí tu não vai ter erro. Cara, lembra, eu vou te chamar de Eli, meu, acho que eu vou te chamar de... Agora eu acho que eu vou ficar com esse negócio até o final de Alan. Não. Bom, beleza, cara. Desculpa se eu errar, mas... Enfim, nós vamos conversar sobre fotografia de casamento. E só pra ganhar um pouco a credibilidade das pessoas que talvez não te conheçam, vamos falar um pouco sobre você. Eu sei que tu já ganhou muitos prêmios e... Ah, foi melhor tu falar de ti mesmo do que eu. Vamos lá. Eu sou péssimo pra eu falar de mim mesmo. Então é que quando eu faço uma reunião com a noiva, a última coisa que eu falo é de mim. Eu mostro as fotos, ela gostou, pronto. É isso que me vende. Mas, não, enfim. Mas aqui a gente tá falando pra fotógrafo, então tu não precisa ser modesto, cara. Pode falar real. Pessoal, primeiro, prazer estar aqui no podcast. Tá? Gostaria de agradecer ao Nemo aí pela... O Nemo. O Neno pela oportunidade de estar falando com vocês. Pessoal, eu tenho 27 anos, eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Pra quem não conhece, fica no Brasil, tá? Meu conterrâneo, cara, né? Ah, você é de Porto Alegre também? Não, eu sabia. Sou, cara, sou. Bacana, velho, bacana. E foi, tá morando aí ou voltar só de passagem? Não, já faz 3 anos que eu tô aqui, nos Estados Unidos, né? Não, Carolina do Sul. Carolina do Sul eu vim há 2 meses atrás. Pô, bacana, cara. Bom, pessoal, eu tenho 27 anos, faz 5 anos que eu fotografo, ou seja, desde os 22. E eu comecei a fotografar por acaso, tá? Eu comecei a fotografar porque eu tinha um emprego que eu ganhava muito pouco e a profissão de fotógrafo era vista com bons olhos por mim, né? Eu via que dava para ganhar um pouquinho mais. E logo que eu entrei, eu fazia um trabalho normal, ainda faço um trabalho normal até hoje, mas eu tenho algumas sacadas que às vezes consigo tirar alguns prêmios, né? Para quem não sabe, eu já fui membro da WPJA, da GWPJA. Agora eu saí por questões... deixa pra lá. Eu saí porque eu achei mais interessante sair dessas duas associações. Eu já fui aceito por praticamente todas as associações e hoje eu só estou na ISPWP e na FIRWAS, né? Na ISPWP acho que eu tenho uns 8 prêmios, mais ou menos, neles. E fora alguns prêmios nacionais que eu tive aqui. Quem quiser saber um pouquinho mais, acessa leili.com.br. Eu não gosto muito de ficar falando de mim. Eu prefiro deixar meu site lá. Teve uma pessoa que montou um site lá que mostra tudo direitinho. Ou o Google, né? Eu brinco com o pessoal. O Google às vezes sabe mais de mim do que eu mesmo. É verdade. Mas tipo, assim, qualquer forma eu vou deixar todos os links, tá? Pra tudo que a gente falar no post. Beleza. Aqui. Então as pessoas podem entrar lá e conferir o teu trabalho. Fora isso, também administra alguns workshops, certo? Sim, pelo sim. Pelo Brasil afora aí. Cara, agora a gente tá com um projeto, a gente vai rodar de carro, eu e minha esposa. Vamos rodar de carro pelo Brasil, vão ser 12 mil quilômetros, 11 estados e, até o momento, 23 workshops. Né, num período de 78 dias. Então vai ser uma loucura. Eu brinco que não vai ser não é um projeto de workshop, é um projeto de loucura, né? Porque fazer isso, a pessoa não pode ser muito certa das ideias, né? Ah, tá legal, cara. Bacana. Então tá. Eu fiz assim, ó, só pra... ter um esquema tático aqui, eu fiz uma série de perguntas, tá? Que sim. Vai nos guiar pra, enfim, que a gente tem aqui pra falar. Então, acho que a primeira pergunta que eu tinha feito aqui, tu meio que já respondeu ou não, eu fiz assim, como e quando a fotografia entrou na sua vida? Perfeito. Cara, a fotografia entrou na minha vida por acaso no final de 2006, início de 2007, tá? E ela entrou porque eu vi uma necessidade do mercado de comprar alguma coisa diferente. Eu indicava um trabalho na época de um fotógrafo amigo meu, e às vezes ele não tinha essa data disponível, e as noivas chegavam para mim: Alan, mas eu quero um trabalho diferente, eu quero uma coisa parecida com essa do teu amigo, mas uma coisa um pouco mais diferente. mais voltado pro fotojornalismo. Na época, 2007, aí o... Mas você já trabalhava com fotografia, não? Não, na época eu trabalhava com vídeo. Ah, então... Eu trabalhava com vídeo. Em 2006 eu trabalhava com vídeo. Né? Tá. Foi em 2007 que eu comecei a trabalhar com foto. E então, com essa necessidade do fotojornalismo, que na época era pouco difundido aqui, eu falei, pensei comigo mesmo, bom, vamos começar a fazer fotografia, então. Daí a gente começou com festa infantil, e do infantil a gente acabou migrando pro casamento. Foi bem por acaso, assim. A minha ideia inicial não era fotografar casamento, eu achava muito chato o casamento. Confesso que o ritual, a homilia, ainda é muito chato até hoje, né? Mas é uma parte bem rápida, então a gente consegue tirar bom proveito se tu te focar no quê? Focar na alegria do casal, na felicidade. Mas enfim, eu entrei, mas foi por acaso mesmo. A gente fez um curso de... Aliás, a gente não. Quem fez o curso de fotografia com a minha esposa, ela fez o curso e ela disse assim pra mim, naquele livro que tu leu e tu me ensinou, eu aprendi muito mais do que 2 meses de curso. Então foi ali que eu comecei a querer fotografar, né? Mas enfim, não quero falar mal do curso, por isso que eu não vou revelar o nome do curso. Não, beleza, tranquilo. E tu já pensou em fazer algum outro tipo de fotografia que não seja de casamento? Cara, eu já fiz de tudo, tá? Então eu posso te dizer que hoje eu só me vejo fotografando casal ou noivos subindo ao altar. Não vejo fotografando mais nada. Eu já fotografei formatura, colação, recepção. Só não fotografei funeral ainda, né? Mas tu faz alguns 15 anos, algumas coisas assim ainda, né? Cara, o ano passado eu fiz 2 e esse ano eu não tenho nenhum. É, porque eu me lembro de ter visto alguns trabalhos recentes teus. Então provavelmente foi o ano passado. O ano passado, mas eu não trabalho mais com 15 anos. Agora o que eu faço de vez em quando são ensaios femininos. Mas eu não vou dizer que eu não gosto de fazer, mas eu sempre, quando eu penso uma foto, eu vejo 2 pessoas. É muito, muito complicado isso. A gente está na rua para fotografar, eu vejo uma foto, eu sempre vejo colocando 2 pessoas. Então já é muito implícito na minha mente isso. 2 pessoas. Então Legal. Eu vou continuar fotografando casamentos. Mas eu já fotografei tudo. Casamento infantil, batizado, tudo que eu posso imaginar eu já fotografei. Então tá, a próxima pergunta aqui. Quais as principais dificuldades que você teve quando você começou? Cara, a principal dificuldade foi financeira, né? Eu vim de um trabalho que eu ganhava R$400 por mês. Isso com vídeo, não? Isso com vídeo. Né? Tá. Eu editava, eu era o principal, olha só, eu era o principal editor de uma empresa e mesmo assim eu ganhava R$400 por mês. Complicado, né? Chegava a fazer, às vezes, 10, 12 horas todo dia. De trabalho, claro, eu ganhava hora extra, mas não pagava muita coisa. Mas enfim, a maior dificuldade mesmo é conseguir o primeiro cliente. Por que eu falo o primeiro cliente e não os consequentes disso? Porque assim, ó, a primeira pessoa que vai apostar em ti, para te montar um portfólio, para te conseguir ter fotos de pessoas e para poder mostrar para os teus futuros clientes, é o passo mais difícil. Depois do primeiro cliente, tudo flui, entendeu? É uma coisa que vai fluindo. E a minha grande dificuldade mesmo foi financeira, mas eu sempre tentei me virar nos 30, né? E felizmente deu certo, cara. Mas se eu fosse começar hoje tudo de novo, não sei se eu faria igual, né? Até poderia fazer igual, mas eu teria mais medo, porque eu fui muito de peitar. Imagina, eu ganhava R$400 por mês e abrir uma sala, né? Claro, eu consegui um fiador para abrir uma sala pagando R$600 na sala. Ou seja, era 200 a mais do que eu já ganhava mensalmente para trabalhar numa empresa. Daí foi corajoso, né? Fui bem corajoso. Eu tinha dinheiro, para vocês terem uma ideia, eu tinha dinheiro para me manter por 6 meses. E nos primeiros 3 meses, acho que não entrou ninguém na minha sala. Então foi bem punk, assim. A minha mãe, ela chorava toda noite. Ela não me dizia, mas ela me contou isso depois, que ela chorava toda noite pensando, o que vai ser do meu filho? Mas, enfim, passada essa turbulência aí de conseguir o primeiro cliente, tudo começa a fluir, porque tu vai conhecendo pessoas, tu tá num evento, uma pessoa te conhece, pergunta se tu faz, tu diz que faz, e assim vai indo, né? Sim, não, inclusive, e é como tu falou, né, tu já tem um trabalho pra poder mostrar pra próxima pessoa, né? O brabo é quando chega a primeira pessoa, tá, e aí deixa eu ver alguma coisa que tu tenha feito, tá? E tu mostra teu Flickr. É, aí tu fica na promessa, né, cara? Tinha primeiro contrato, mostrei meu Flickr, a pessoa, ah, tá, Pode ser. Eu fiz isso, cara. Quando eu comecei, foi assim, meu. Eu cheguei na cara dura numa agência, assim, né, que eles trabalhavam com eventos, né, eles faziam vídeo, música e fotografia. Eu fui lá me oferecer, aqui nos Estados Unidos, isso. Aí eu fui lá me oferecer, né, cara, pra, eu quero fotografar casamento e tal. Ele, tá, deixa eu ver teus trabalhos. Ah, Flickr. Tá certo, cara. É? Assim, o importante é começar, dar o pontapé. Depois do pontapé iniciado, tudo começa a fluir. Né? Então tá, bora a próxima pergunta aqui. Você lembra do primeiro trabalho? Ficou com medo? Como se sentiu? Como é que foi a primeira vez que tu fotografou? A primeira vez que tu foi num casamento pra fotografar, tu estava sozinho ou tu estava acompanhando alguém? Cara, na primeira vez que eu fui fotografar um casamento, eu era o primeiro fotógrafo já. Oh. Mas eu trabalhei com vídeo por um bom tempo, então eu já tinha filmado sozinho, sem nenhum cinegrafista extra, acho que uns 50 casamentos sozinho. Ah, não, então tu já tinha uma... Então eu já tinha a base do casamento, só que eu não tinha a base de fotografia do casamento, né? Uhum. Porque uma coisa é o vídeo tem o foco automático, que tá sempre focando, a profundidade de campo é outra, na época a gente usava câmeras de vídeo normal, né? Então eu já tinha experiência do rito, mas não tinha experiência da fotografia. Mas o primeiro casamento que eu fotografei como primeiro fotógrafo foi até o Lucas Cavalheiro, que foi comigo, que é meu sócio na escola hoje. Sim. Ele foi comigo pra fotografar como segundo. Ele tinha uma Pentax, uma Pentax digital, eu nem lembro o nome da Pentax, com uma 50 1.8. E eu tinha uma 20D com uma 20-40 2.8 da Sigma e uma 50 1.8. A gente só tinha um flash, que era o 550, né? E foi com isso que a gente foi fotografar, sem mais nenhum flash, sem mais nenhuma luz, era um flash e só. Cara, quando o noivo entrou, né, minto, os padrinhos entraram primeiro, a minha lente fazia assim, ó, era uma lente da Sigma, não sei se você já usou Sigma. Não, nunca usei, mas tem lentes boas, Sigma. Não, tem lentes, mas essa lente 20-40 não era o caso. Então ela fazia assim, ó, e não focava. Moral da história, tive que passar pro foco manual. Ah. Puxa vida, aí sim. Era maio. Bom, tu é daqui do sul, tu sabe como é que é. Maio é frio, normalmente é frio. Uhum. E tava um frio de lascar, e eu suava feito um porco. Né? Eu suava de nervoso. Eu fiz as entradas dos padrinhos, do noivo e da noiva no foco manual. Tudo que eu pensava... Tudo que tu queria pra primeira vez pro batismo. Tudo que eu pensava durante a cerimônia era... Bom, minha carreira começou e acabou hoje. Uhum. O primeiro casamento já tem que fazer no manual. Bom, né, desculpa o palavreado, pessoal. Quem não me conhece, eu falo muito palavrão. Então, a primeira coisa que eu pensei é o quê? Ih, fudeu, né? Mas, enfim, eu tinha um laptopzinho, aqueles bem vagabundo. Cheguei lá na recepção. Peguei, pluguei o meu leitor de cartão e comecei a passar os JPEGs. Na época, eu fotografava em JPEG. Passei JPEG e comecei a ver, assim, bom, entrada do padrinho sem foco, pum, uma com foco. E foi assim, todos os padrinhos tinham uma com foco, e do noivo acho que tinha duas com foco, o resto tudo sem foco, e da noiva, por incrível que pareça, estava todas com foco. Mas e a outra lente que tu tinha, uma 50, tu falou? Mas eu só tinha uma câmera, né? Então eu acabei não trocando nas entradas, imagina, eu já com medo, né, me borrando nas calças. Eu fiquei com a 20-40 só porque a 50 na cropada ela virava 80 mm. Porque então, a 50 é uma excelente lente, né, meu? Adoro. Mas é 1.8, né? Ela também é um pouco ruinzinha no foco, né? Principalmente em ambientes escuros. Isso você tá falando Canon, certo? Isso, Canon. Ah, meu, Nikon a 50 1.8 é, putz, baita lente, velho. Na Canon, não, ela é boa também, mas o foco dela é meio ruinzinho. Mas enfim, voltando aqui. Eu usei a 20-40 porque eu precisava de uma grande angular e ao mesmo tempo ter uma mini tele, que era, não dá nem dizer uma tele, era mais uma normal que era 40 mm. Então eu usei a 20-40 mesmo na entrada direta. Né? E assim fui indo, cara. Depois na festa, a mesma coisa, tive que fotografar boa parte da festa no foco manual. Mas deu tudo certo, essa noiva me indicou para 6 amigas dela. Puxa, que legal. E, cara, comecei a fechar casamento. E tô até hoje, agora diminui um pouquinho o volume. Ano passado eu fiz 48 casamentos meus, mais 5 casamentos com amigos, né? E esse ano eu vou fazer só 20 casamentos meus e acho que uns 2 ou 3 para amigos e só isso mesmo. Não vou e mais... vídeo nunca mais? Não, vídeo não trabalho mais, cara. Porque não dá para te ter as duas coisas e tu manter uma qualidade legal. Né? O vídeo era quase que a minha âncora, né? quando eu migrei para foto, o vídeo era quase a minha âncora. Por quê? Eu tinha um preço legal para foto, mas eu não podia cobrar um preço legal para vídeo. Né? Então o vídeo ficava me puxando para baixo, além da qualidade, conseguir mão de obra. Sim. Tinha mais a questão de eu não tinha um vídeo que eu poderia apresentar, ó, esse vídeo aqui é bom, paga tanto que vai valer a pena. Não, eu tinha um vídeo normal. Então eu optei por desvincular o vídeo mesmo. Então, a próxima tinha feito assim, qual a situação mais difícil que você já passou? Mas eu acho que pelo que tu falou, deve ter sido lá no começo mesmo, questões financeiras, né? Cara, eu vou te contar uma outra história. A situação, acho que mais, não vou dizer mais difícil, mas mais chata, até eu não sei, bom, vê o conteúdo e depois tu decide se tu corta ou não. Não corto nada. Então nem faço. 2000, não, eu vou falar então, até pro pessoal se ligar que é importante ter isso. Pessoal, a primeira coisa, é muito importante ter contrato. Eu sempre fiz contrato com todos os meus clientes. Por que é importante ter contrato? Porque o cliente ele tem que saber o que ele vai receber, o que ele tem que pagar. Enfim, foi a minha equipe que fez uma festa infantil, que a pessoa fechou o contrato, tudo pagou o inicial, e não pagou as parcelas subsequentes. Mas mesmo sem ela pagar as parcelas subsequentes, a gente foi lá, executou o serviço, entregamos os previews para ela escolher as fotos e aprovar o vídeo. Ela aprovou o vídeo, escolheu fotos extras e não pagou nem os extras e nem o que ela já tinha contratado. Moral da história, o que eu fiz? Eu não entreguei o material final para ela. Quando eu não entreguei o material final para ela, ela ficou puta da cara, né? E me ligava todo dia: Alan, meu material, tô indo me buscar. Eu falava: não, tá, pode vir. Trouxe o dinheiro? Ah, não, te pago semana que vem. Então semana que vem tu vem aqui. E ficou esse embrolho por 2 ou 3 meses, até que um dia, um cara com uma voz rouca me ligou: ó, eu sou o advogado da fulana de tal. Eu falei: prazer, eu sou a Alan. Aí ele falou: a gente vai entrar com um processo. Eu falei: fica à vontade. Como é que a gente pode resolver sem entrar em processo? Eu falei: a única forma de resolver sem entrar em processo é me pagando. Aí o cara: ela vai te pagar semana que vem. Eu falei: meu amigo, ela já tá 3 meses me pagando a semana que vem. Se eu entregar, nunca vou ver o cheiro desse dinheiro. É, certo. Então, só vou entregar mediante pagamento. Beleza, passou mais umas três ou quatro semanas, recebi a intimação do fórum. Beleza, cheguei lá, fui no fórum, na data combinada. Cheguei lá, antes disso, a mulher ligou querendo fazer o acordo, se eu faria o acordo com ela. Eu falei: sim, meu acordo é tu paga, recebe, né? E ela: não, eu te pago semana que vem. Eu: não, tu me paga semana que vem. Tu não leva. Essa semana que vem durou tipo um ano, cara. Enfim, fomos na frente da juíza, ela chorou na frente da juíza, fez o escambau. A juíza virou pra mim com uma cara de cão feroz, quase me mordendo. Eu falei: desculpa, juíza, deixa eu falar primeiro, depois tu toma a tua parte. Puxei o contrato, entreguei pra juíza, puxei o material pronto, mostrei pra juíza e falei assim: a história é a seguinte. Essa senhora aqui, não sei o que ela fez com o dinheiro, ela não me pagou. Simplesmente ela não me pagou e quer receber o serviço. A senhora acha justo? Aí mudou completamente a história. A juíza olhou com uma cara de cão pra essa mulher que não queria me pagar e fez ela pagar em juízo todas as prestações que faltavam e mais as fotos extras. Tá? Então a única coisa chata que eu passei foi isso. Aí tu imagina se eu não tivesse contrato. Se eu não tivesse contrato, provavelmente eu seria processado, teria que pagar danos morais e ainda teria que entregar o material de graça. Então, pessoal, contrato é muito importante. Primeira dica: começou uma empresa, cria um contrato base e sempre fecha aquele contrato para te não ter problema algum. Depois disso, ainda acrescentei algumas cláusulas do meu contrato. Quem fez meu contrato hoje foi a Chayala Marques. Chayala, não tô te cobrando jabá, né? Então, a Chayala fez meu contrato, é um contrato bem fechadinho, que eu não me estresso, cara. Entendeu? A pessoa pagou, fez, ela recebeu e acabou. Né? Tu sabe que então, contrato é tão importante. Aqui nos Estados Unidos existem livros falando só sobre isso, né? Específico só para fotógrafo. Tipo, como montar o contrato, tipo, cláusulas importantes, tem que prestar atenção, tarará. E é para quem tá começando aí, como a pessoa poderia conseguir, tipo, um contrato básico, assim? Cara, eu tenho um contrato base no meu blog lá, da escola. Depois você vai colocar o link, né? Mas é escoladefotógrafos.com.br/blog. A pessoa entra lá e tem um contrato base. Até a gente vai dar uma atualizada nele para mudar algumas cláusulas lá. Mas ele já tá bem completinho. Ele já tem as principais causas de quebra de contrato. Ele já tem nele as principais cláusulas que o fotógrafo normalmente toma tufo, que é não poder jantar ou receber atrasado. Então já tem essas cláusulas que é bem interessante. É, isso é uma coisa. Tem coisas que muitas vezes a gente não pensa, mas que pode ser um problemão, como por exemplo o intervalo para comer alguma coisa, né? Sim. Tu imagina às vezes passar o dia inteiro fotografando e aí, né? Saindo do trágico para uma coisa alegre. Qual a situação mais engraçada? Aconteceu alguma coisa assim que tu te lembra? Puxa, isso foi algo extraordinário, assim, foi muito engraçado. Alguma coisa que tu te recorde agora? Ah, engraçado. Boa pergunta, velho. Cara, eu acho que assim, engraçado, cômico, acho que não teve. Eu não lembro de nada, assim. Eu acho que. Bom, uma coisa acho que mais engraçada que foi, que eu lembro é de uma noiva que ela botou tênis pra dançar, mas não é uma coisa, ó, que engraçado. Mas foi divertido porque ela colocou um Mizuno no meio da festa e tava dançando de Mizuno. Então, isso foi engraçado. Até eu fiz uma foto dela com o Mizuno, ela de vestidão e o Mizuno. Acho que essa foi uma das partes mais engraçadas. Mas, assim, até hoje não... Ah, e teve um caso agora, uma das últimas noivas, que ela perdeu o véu na entrada. Mas nem sei se chegou a ser engraçado. Ela riu, mas acho que ninguém mais riu. Acho que ela só riu de nervosa mesmo, mas... Minto, viu? Viu como é bom? Lembrei agora, viu? Demorei um pouquinho, mas lembrei. Cara, não foi engraçado, tá? Foi mais trágico. É engraçado agora, se lembra. Não, foi engraçado pra quem tá de fora, mas pegou fogo no vestido dela. Não, mas calma. Caraca, que tu fez, cara? De pegar... Não, não fui eu. Né? Sabe aqueles arranjos no chão com velas? Sei, sei. Ah, tinha isso na mesa de doces. E a noiva, alô, eu quero fazer uma foto no bolo. Ah, beleza. Vai lá pro bolo, eu vou essa foto. Eles se posicionaram. Daqui a pouco sobe uma labareda, só dá eu lá. Bom pras fotos, né, cara? Faz uma... Não, deu pra ver. Eu tive que sair correndo pra apagar o vestido, imagina. Mas deixa uma foto de longa exposição, fica aquelas fagulhas, né, cara? Aqueles troços bem loucos. Baga, mas... conseguiu esse efeito, né? Mas foi só a renda, só deu uma chamuscadinha na renda, nada demais. Mas assim, o engraçado foi ela rindo depois que ela me contou assim, Alan, nos meus 15 anos aconteceu a mesma coisa. Eu falei, então por que tu colocou vela no chão de novo? Ah, eu esqueci. Eu falei, ah, viu? Uhum. Então essa foi engraçada, porque já tinha acontecido a mesma coisa nos 15 anos dela e aconteceu no casamento também. Mas então, falou do véu, cara, eu me lembrei, comigo já aconteceu duas vezes, cara, do véu sair voando, meu. Uma foi no navio, cara, tu acredita que o véu saiu voando, rapaz? Perderam o véu. Perderam? Ah, sim. Tá louco, mas deve ser, cara, deve ser legal no navio, deve ser bem diferente, não? Ah, é, cara, tu diz o que é pra fazer o casamento ou... Puxa, cara, é o melhor lugar, cara. É melhor lugar, cara. Porque tu tem tantos ambientes diferentes que, tipo assim, ó, tu dá 10 passos, tu tá num ambiente completamente diferente do outro, entendeu? Pô, bacana. Cara, eu nunca participei de um cruzeiro, mas. É que também eu não vou, acho que eu não vou poder, porque a mulher não gosta muito de água. Ah, é? Então. Não, mas é legal, cara. É um hotel de 5 estrelas. Mesmo que ela não goste de água, ela não precisa nem sair do navio se ela não quiser. Vai não, que eu aconselho. Ela não sabe nadar e. Mas eu já falei pra ela, não adianta, se afundar, ela morrer, sabendo ou não sabendo. Pior. Então tá, meu, mais uma pergunta aí pra ti, então. Vamos lá. Eu perguntei uma ruim, uma engraçada, então agora, qual a mais emocionante? Alguma marcante, assim, já aconteceu alguma coisa que tenha te emocionado, assim, que tu se lembre até hoje? Vamos tentar lembrar aqui. Cara, já chorou, cara, em algum casamento? Cara, acho que eu sou insensível. Eu nunca chorei em casamento. Tem gente que chora, né, direto. Hoje não, mesmo eu tava escutando um fotógrafo falando, bah, que é brincadeira, que ele fotografa junto com a mulher dele. Às vezes ele tem um, tipo um walk-talk, né, que ele se comunica com, sabe, tipo esses de segurança, assim, né, que ele se comunica com a esposa, ele falando, pô, volta e meia eu tenho que xingar ela, porque eu vou ver, pensando que ela tá cobrindo algum outro ângulo, alguma coisa assim, ela tá lá chorando, emocionada, não tá fazendo foto, cara. Sim. Tá meio engraçado, né? Cara, eu assim, eu não chego a me emocionar no casamento, porque eu tô muito focado, né, cara? Eu, assim, eu tô focado em tudo, então eu acabo não... Pra te ter uma ideia, eu nem sei o que padre tá falando. Às vezes eu também vejo, que nem teve um padre que no meio da cerimônia ele parou assim, pessoal, hoje começa o matrimônio do fulano e da fulana, né? Então, pessoal, vocês que já são casados, eles estão casando agora, os que já são casados, lembrem-se que é importante o toque, né? O casal precisa ter o sexo, né? O sexo. Aí, cara, assim, no meio, aí eu comecei a rir, né? Então, acho que esse foi o que mais me marcou, assim, de eu ter lembrado. Mas de emocionar, assim, não, porque eu acabo não... Não vou dizer não me envolvendo naquele momento. Talvez algum feedback, alguma coisa de algum casal ter te falado, assim. Cara, feedback... Eu tenho vários feedbacks legais, assim. Eu tenho vários clientes que viraram amigos, né? Então, isso é legal. Eu vou jantar muito na casa de cliente. Eles vêm, às vezes, vêm até jantar aqui na minha casa. Que nem semana passada veio um cliente aqui nosso, que a gente já fez o casamento, a gente vai fazer o ensaio ano que vem na Europa. Então, a gente, combinando os detalhes, a gente fez a primeira janta lá para combinar alguns detalhes, e agora, na última semana, a gente fez uma janta aqui em casa para combinar o restante dos detalhes. Então, esse feedback, essa emoção póstuma, né, que eu, se eu posso dizer póstuma, essa emoção póstuma existe mais. Mas de momentânea ali, do momento, eu tô muito focado. Eu não consigo prestar muita atenção, né? Eu tô focado no que tá acontecendo para não perder nada, eu tô sempre ligadão. Que nem eu fotografei a minha dentista até, que ela não era minha dentista na época, mas agora é. E a amiga dela tava no casamento, ela me conhecia, que nem tu me conhecia, através da internet. E ela assim, por que que tu tá tão sério? O que aconteceu contigo? Eu falei, não é que eu tô sério, eu tô concentrado. É que quando eu tô concentrado, eu fico sério. Às vezes a pessoa pensa, tá brabo, né? Tá... Não, não é. Então, às vezes eu tenho que cuidar, assim, quando uma pessoa fica me olhando demais, eu dou um sorriso pra ela. Já pra ela, tá tudo tranquilo. Beleza. E mais uma aqui com relação... Não, não tem mais com relação a isso, agora mudou. Qual é a foto que você ainda não fez, mas gostaria de fazer? Cara, assim de cabeça, não sei se há alguma foto que eu tenha tanta vontade de fazer. A maioria das fotos que eu queria fazer, eu fiz. Algumas fotos o pessoal não curte, mas tudo bem. Outras fotos o pessoal curte, então é muito relativo. Mas sempre vai ter alguma foto que eu vou querer fazer, mas não... Eu vou dizer assim, eu vou ser bem sincero, acho que eu não sei qual é a foto que eu vou querer fazer e não fiz ainda, porque eu pouco olho o trabalho de fotógrafos de casamento, né? Eu acompanho mais fotógrafos de publicidade, de moda, coisas que vão, ou obras de arte, coisas que vão acentuar a minha criatividade e acentuar o meu senso estético, né? Então eu acabo não vendo tanto as fotos de casamento, mas tem muitas fotos de casamento bonitas que eu desejaria ter clicado e não cliquei, mas... De dizer uma foto assim, Alan, que foto tu tem que tu gostaria de fazer? Cara, eu acho que no momento, nenhuma, assim, que eu posso dizer, essa foto eu queria fazer. Talvez eu queria ter nascido uns 50 anos atrás e ter virado o Robert Capa, o pai do fotojornalismo ali, o Bresson, né? É. Mas como eu não nasci, eu nasci já na época errada, eu vou continuar sendo só o Alan mesmo. Agora, assim, mudando de assunto um pouco, falando um pouco sobre equipamento. Que equipamento que tu usa? Tu trabalha com Canon, né? Trabalho com o Canon, tá? Meu equipamento é bem simples, não é nada de extraordinário. Eu uso os flashes Canon 550X e 580X2. Eu uso a 5D Mark II, eu até usei já a 5D Mark III, mas... Eu achei ela muito cara ainda e não vale a pena pelo retorno. Claro, é uma puta de uma câmera. Eu acho que ela, acho que ela vale mais a pena pra quem filma, eu acho, né? Porque eu acho que a maior parte dos recursos que eles melhoraram foi com relação a vídeo, né? Cara, mas o ruído nela... O ISO tá melhor também. Cara, é impressionante. Eu fotografei o casamento com ISO 16.000 e assim, é igual o 2.000 da 5D Mark II. É... Então é muito absurdo, assim. Ela tá muito boa, mas ela tá $3.500, né? Então... E a Mark II tá quanto? A Mark II, a última eu paguei $1.700. Não dá, é muito... É o dobro. Então eu uso Mark II, eu uso 35 1.4, 50 1.4, 85-1-2, agora antes eu usava 1-8. Bastante e lente fixa, né? Cara, é praticamente lente fixa. Eu só tenho zoom a 70-200. 70-200. A única zoom que eu tenho. Tu trabalha com quantos corpos? Dois, todo tempo. Dois. E como é que funciona pra te ficar trocando as lentes direto? Não te... Cara, na verdade, assim, na cerimônia eu uso a 35-1-4 e a 85-1-2, uma em cada câmera, tá? Se é uma igreja curta. Se é uma igreja longa, eu uso 70-200-35-1-4 ou 70-250-1-4. Então, assim, na cerimônia eu acabo não trocando tanto. Tu tem a opção de... É que eu não... É uma pena que o Rafael, que é o meu sidekick, que a gente costuma gravar sempre junto, ele não tá aqui porque ele usa Canon. Eu não conheço muito Canon, eu sou muito mais familiarizado com o Nikon. Mas eu sei... Então, aí vem a minha pergunta. Eu não sei se tu consegue, com as tuas câmeras, usar ela em full frame e cropar. Tu tem como fazer isso? Como assim? Desculpa, não entendi. Por exemplo, assim, ó, a minha câmera, eu... Tá, ela é uma full frame, mas eu tenho a opção de usar ela com sensor cropado, entendeu? Então, quer dizer, se eu tô usando uma 50mm, eu posso transformar 50mm em 75, por exemplo. Ah, sim. Cara, na Canon não tem, até onde eu saiba não tem. Não. Mas eu uso sempre full frame, né? Eu não, até por causa do desfoque é mais bonito, então eu acabo sempre utilizando full frame. Até eu tenho algumas câmeras cropadas que eu parei de utilizar também, não utilizo mais. Só de vez em quando eu quero brincar alguma coisa, eu uso uma cropada. Mas eu uso sempre, por exemplo, 50 em 50, 85 85, eu não uso crop. Até eu poderia fazer um crop pós, né? Mas não, na Canon, até onde eu sei, não tem essa opção de usar metade do sensor só. É. Ou fazer 1.5, 1.6 de crop. Pena, porque é uma boa ferramenta. Eu digo por experiência própria, eu uso bastante. Deve ser interessante, cara, mas eu não vejo, eu já tô acostumado. Meu olho, quando eu tô com a 35, eu sei o que eu quero fazer, e quando eu tô com a 85, eu sei o que eu quero fazer. Beleza. Então, não tendo. E assim, ó, hoje se me falasse, Alan, tu só pode ter duas lentes no teu case e nada mais. 35-1-4 e 85-2, sem dúvida. É, porque na verdade, tu tá falando, é praticamente a mesma coisa que eu faço, porque eu uso a 35 e uma 50 na outra, só que como eu posso transformar elas, entendeu? Então, pra mim é... É que assim, ó, como a 50mm, mesmo tu fazendo o crop nela, ela ainda vai continuar com aquela aparência de 50mm, né? Ela não vai achatar os planos que nem uma 85. É, isso é verdade. Então, eu prefiro usar a 85 do que... É que nem a 70-200. Sabe por que eu comprei a 70-200? Só pra fazer aquele bokeh com os bolão grande. Só pra isso, entendeu? É. Pra usar em 200 pra aproximar bem o fundo. A única coisa que eu usei isso. E também o tubo extensor pra mim poder chegar mais perto também no objeto. Foi só por isso que eu comprei isso. Porque senão eu ficaria só em 85-2 mesmo. Belezura então, meu. E... Tá, bora outra pergunta aqui. Em um casamento, tu trabalha sozinho? Tu tem assistentes? Como é que funciona? Cara, nós vamos sempre em três pessoas, né? Nós vamos eu, mais um fotógrafo, que é a minha esposa, e mais um auxiliar. Esse auxiliar, o que que ele faz? Ele faz segunda luz quando eu preciso, ou quando eu não preciso de segunda luz, o lugar já é bom, ele faz como terceiro fotógrafo, né? Então, é sempre nós três. É muito difícil ter mais gente, a não ser quando é um casamento muito grande. E nós fizemos agora um casamento que era assim, eram três noivas, né, três casais, todos juntos, era um casamento para 500 convidados, então tinha um fotógrafo para cada noiva e um auxiliar para cada fotógrafo. Então nós, e mais um fotógrafo extra para fotografar as decorações. Então nós estávamos em 3, 6, 7 pessoas, né, mas não é normal isso. Normalmente quando eu vou fazer um casamento até 300 convidados, vai eu, minha esposa e meu assistente somente. Tu trabalha com LED ou... Cara, eu trabalho com o HVL20 da Sony. Eu prefiro a luz dele do que a luz do LED. Até tem LEDs muito bons já no mercado, mas como eu já tinha o HVL20 do vídeo, eu acabei aproveitando ele pra não precisar ter que gastar mais, né? E ele dá uma luz amareladinha, uma luz de tungstênio, uma luz bonita. Beleza. Só voltando um pouquinho também aqui, equipamento ainda. Tu é aqueles fotógrafos que acreditam que o equipamento faz o fotógrafo, ou tu acredita que o fotógrafo faz o equipamento? Eu acredito que o fotógrafo faz o equipamento. A minha primeira foto premiada foi com uma T1i. Beleza. É, eu também, eu acredito que é só uma ferramenta, entendeu? Exatamente. Tipo, é o que eu costumo falar sempre, tipo, imagina o sei lá, Pablo Picasso, pode dar um lápis, uma lapiseira, que tu comprar no camelô, o cara vai fazer um puta desenho absurdo, entendeu? Eles falavam que, né, o Picasso não era Picasso porque ele tinha os melhores pincéis. Exato. Né? É só uma ferramenta, né, cara? Se não sabe usar a ferramenta, pouco importa. É, mas, enfim. Aprender a utilizar o equipamento é tudo. Falando um pouco sobre o workflow aqui, como é que é a tua rotina de trabalho? Tu fotografa, daí como é que faz? Tu vai pro teu... vamos lá do princípio, então. Vamos começar, primeiro, muitos cartões de memória. Para te ter uma ideia, eu faço, em média, por casamento, 3 mil fotos. Eu. 3 mais mil? A minha esposa, 3 mil fotos. Mais a minha esposa, a gente chega ali na faixa de 4 ou 5 mil fotos total no casamento. No próprio casamento, ela já leva um MacBook e um HD externo. Tá? No meio do casamento, lá quando no meio da festa, lá quando já o pessoal tá mais para lá do que para cá, já tá com excesso de álcool no sangue, ela começa a fazer os backups já, e eu tô continuando fotografando. Ela passa todos os meus cartões, me devolve, eu uso aqueles cases à prova d'água, né? Ela me devolve meus cartões, eu fico com os cartões no bolso, tenho um backup no MacBook e um backup no HD externo. Começamos assim nosso backup. Quando eu chego em casa, antes de dormir, eu pego e passo cartão por cartão de novo no meu servidor, tá? Por que eu faço isso e não plugo o HD externo e passo? Porque vai que no meio da festa, sem querer, ela esqueceu de passar um cartão. Né? E às vezes tu pode perder uma sequência inteira de acontecimentos porque a pessoa que estava passando o cartão se esqueceu de passar um cartão. Então eu vou lá, passo todos os cartões de novo. Depois que eu passei os cartões, que mais ou menos aqui eu uso o USB 3.0 com leitor da SanDisk, leva ali uns 10 minutos cada cartão de... 10 não, leva uns 8 minutos cada cartão de 16 GB. E eu faço sim em SRAW. Não sei se tem essa opção na Nikon, o SDNG, não sei se vocês têm esse aqui, que é o RAW não cheio, eu não faço 21 megapixels, eu faço 10 megapixels. É, eu sei que algumas câmeras, a D, eu tava escutando exatamente sobre isso hoje, sobre a D800, eu acho que consegue fazer isso. Consegue fazer isso, é. Então eu faço isso, e no momento que eu tô, que eu já passei, depois que eu passei, é aí que eu vou tomar meu banho e vou dormir, tá? Segunda-feira a gente começa a deletar as fotos. Claro, se a gente já terminou o fluxo de trabalho do casamento anterior, mas vamos fazer de conta que a gente já terminou. Então, segunda-feira a gente começa a deletar as fotos. Dessas 5 mil, sobram 1 mil. Tá? Dessas 1 mil, a gente começa a editar lá por quarta, quinta-feira. A gente começa a editar foto por foto. A gente edita todas as fotos, claro, é uma edição do Lightroom. Então, por exemplo, fotos com a cor parecida, com a luz parecida, vão ganhar um sincronismo ali para fazer a mesma edição nelas. Mas a gente demora bastante para fazer essa edição dessas fotos. Fazemos a edição de todas as fotos, exportamos em JPEG. Quanto tempo, mais ou menos, em média, assim? Para entregar para o cliente? Não, para editar, para acabar a edição. Editar tudo. Cara, se a gente pegar e fizer só isso, que não é o que acontece, a gente levaria uns 3 a 4 dias para editar. É tu tudo. Mesmo que faz a edição? Tem cara, alguém? Hoje sou eu, mas antes eu tinha um funcionário. Né? Antes eu tinha um funcionário que fazia isso. Mas claro, antes eu fotografava 50 casamentos por ano e mais as outras coisas. Pelo número que tu falou, mais ou menos é um por semana agora, certo? Não. Agora não, agora a gente não, tá por com mês. Dois por mês. Dois por mês, isso. A gente tá com dois por mês e o ano que vem vai ser um por mês só. Beleza. O ano que vem vai ser um ano mais tranquilo. É assim. Então, hoje eu tô fazendo meu fluxo de trabalho. O que a gente faz? A minha esposa deleta as fotos, eu edito as fotos, exporto em JPEG, gravo dá dois DVDs, mais ou menos, dois DVDs e meio, um DVD e meio em dual layer, um DVD dual layer e um DVD normal, gravamos em DVD, fazemos o backup 1, o backup 2 vai para o meu servidor 2, que daí tem o backup do RAW e do RAW e do JPEG, né? No servidor, eu tenho dois servidores aqui na minha sala, passamos para JPEG em alta para o DVD, fazemos uma outra cópia em DVD, claro, se o cliente contratou, ele vai receber. Antes o pessoal contratava direto, agora não é mais o caso. Ele contratou e recebe também o CD em alta com as fotos. Né? Assim que é o nosso fluxo de trabalho. Pra quê? Até hoje, eu acho que eu sou um dos poucos fotógrafos de Porto Alegre que não perdeu foto ainda. Tá? Eu tenho vários amigos que já perderam foto, por quê? Por não ter esse cuidado. Backup é uma coisa muito importante. Fluxo de trabalho, tu tem um fluxo de trabalho bem certinho, que tu sempre faça aquilo, é muito importante para não perder fotos. E, pessoal, acredite, se perder foto vai ser processado. Tem vários amigos que estão sendo processados e estão gastando uma banana. E tu sabe qual é? Porque existe um número de tempo que tu precisa manter o arquivo, né? Que tu é responsável pelo arquivo, tu sabe quanto tempo, é? No Brasil é 5 anos. 5 anos. No Brasil é 5 anos. Como a minha empresa tem 5 anos, eu ainda tenho backup de tudo, tá? E eu, por minha política de pessoa, assim, eu vou guardar os backups pro resto da minha vida. Enquanto eu fotografar, ou mesmo depois que eu parar de fotografar, eu vou continuar guardando. Por quê? Porque, cara, é a minha criação, é a minha história, né? É, claro. Então, eu quero ter toda essa história. Eu quero chegar, sei lá, meus 80 anos, né? Daí vai chegar alguém lá, ai, o meu bisavô fez um casamento contigo. A gente gostaria muito de ter uma foto. Ah, eu tenho. Tu usa a nuvem pra guardar imagens, não? Cara, eu não uso nuvem porque a internet brasileira é uma bosta, né? Então, pra mim upar, sei lá, 8 GB em arquivo, eu vou levar 5, 6 dias. Que ótimo. Né, pra conseguir upar isso daí. Então, e se eu for. E eu gosto de guardar o RAW. Se eu for guardar em RAW, vai ser 30 GB, eu vou demorar um mês só pra upar. Né? Então, eu não uso nuvem, eu uso tudo HD. Até que na minha mesa aqui, pra te dar uma ideia, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 HDs que estão fora do meu servidor. Que eu uso eles como? Eu tenho uma gaveta que elas dão a casa, que eu plugo o HD, eu plugo uma vez por mês eles só pra fazer eles rodarem, pra não travar o disco, né? Beleza. Eles têm, esse aqui é o backup 3 ainda de tudo que tá no servidor. Sabe que backup é uma preocupação constante. Aqui nos Estados Unidos a galera se preocupa demais com backup, né? Inclusive o que a gente costuma fazer é deixar assim, ó, por exemplo, eu tenho um HD aqui de 3 tera, tá? E eu mantenho esse backup. Da Seagate também. Eu tenho um da Seagate. É. E assim, ó, esporadicamente, tu leva esse HD pra casa de outra pessoa, entendeu? E aí tu troca, por quê? Porque se acontece alguma coisa na tua casa, que pegou fogo, sim, sei lá, na tua casa, não vai perder tudo. Isso é importante, né? Até eu ia falar, eu tenho na casa dos meus pais um outro backup. É isso aí. E tem gente que é até mais extremo e deixa até em outros estados, porque, por exemplo, que nem agora, eu acho que teve um estado aqui, Oklahoma, não sei onde é que foi. Passou um furacão. É, e imagina, acontece uma coisa dessa aí, também pouco importa se tá na casa do teu pai ali do outro lado da rua. Sim, tá estragado, né? De outra forma. Vai fuder com tudo igual, né? É, aqui como o Brasil é mais tranquilo pra isso, né, a gente não tem muito desastre, assim, que devaste uma cidade inteira, não acontece. É, o único desastre é os brasileiros. Desastre é o cara não se preocupar com backup. Cara, eu conheço uma porção de gente que pergunta, como é que tu faz teus backups? Ah, o cara tem um HD externo. Cara, não é nada, meu. É. Um é a mesma coisa que não tem nada. Né? É. HD externo é assim, ó. É só uma questão de quando vai dar problema. Existe aquele cara que já teve problema e aquele cara que ainda vai ter problema, entendeu? Mas todo mundo um dia vai ter problema com HD. Eu já perdi 3 HD, cara. Nossa. Eu já perdi 3. Sabe aqueles HDzinhos da Samsung de 1 TB? Sim, eu tenho. Eu tenho 4 deles, tá? Que eles são o backup do backup do backup. O que aconteceu? Eu peguei nesse backup, eu pluguei direto no meu computador e renomeei as fotos. Né? Porque eu não lembro, eu sei que eu renomeei as fotos. Renomeei, editei de novo as fotos, que a noiva queria umas reedições, exportei JPEG. Beleza, então tá. No outro dia eu fui ver, cara, a pasta simplesmente tinha sumido. Não, acontece. Só que assim, a pasta aparece, só que eu não consigo acessar ela. Então a sorte que o quê? Eu tinha os outros arquivos e quando eu botei pra linkar ali, ele linkou todos. Ainda bem que deu certo, ele conseguiu linkar todos os arquivos que eu tinha no servidor. Mas é uma preocupação, por isso que eu sempre tenho tudo que é lugar. E aquela coisa, o pessoal já tá dizendo, não faz em DVD que não vale a pena. Faça em DVD também, porque DVD é muito barato. Se no Brasil é R$1 o DVD, aí deve ser, sei lá, 20 dólares, 20 centavos de dólar. Nem sei. Ah, mas aqui HD externo é muito barato, né? Eu comprei esse de 3 tera, por exemplo, eu paguei, foi menos de $120. É, não. Aí é bem mais tranquilo. É. Aí tem os Drobo também aí, com várias coisas. Ah, esse é o esquema. Ah, isso aí é que é o canal mesmo, cara. Sim. Esse é o canal. O negócio até é a prova de fogo, né? É tipo uma caixa preta de avião, né, meu? Uma Nossa. Faz o que tu quiser, um troço não tem como estragar. É, esse é o sonho de consumo. Bom, então, tá, só resumindo então, quanto tempo demora desde o clique, tá? Tu tá lá no casamento, pum, até a impressão final, até tu entregar o trabalho assim pro cliente. Até tá eu entregar o trabalho final, o álbum finalizado, em torno de 3 meses. 3 meses. Porque nos meus contratos ainda o cliente escolhe as fotos, né? Ah, beleza. Ah, então tu tem todo esse processo pra... Ah, tu tem que montar o álbum também. Demanda, né? Mas assim, ó, se for contar a entrega, por exemplo, digamos que o cliente contratou só o CD em alta. Por exemplo, esse ano eu não tive nenhum... Não, faz uns 2 anos que eu não tenho nenhum contrato só o CD em alta. Mas se for só o CD em alta, 40 dias após o casamento eu tô entregando e finalizando. E a próxima pergunta eu tinha feito assim, ó. Você costuma olhar trabalhos de outros fotógrafos? Quais são os fotógrafos que te inspiram? Mas tu já respondeu, tu falou que tu não costuma olhar, que tu costuma estudar bastante obras de arte. Que... Sim, mas assim, ó, vamos por partes, então. Eu, logo no início, eu me inspirava muito no trabalho do Anderson Miranda, do Alê Borges, do... Vou pegar primeiro os brasileiros aqui. É, Anderson Miranda, Alê Borges, quem mais... O Vinícius Matos também, eu fiz workshop com ele, com todos eles. Bacana. Eu só não fiz workshop com o Alê Borges porque não tive tempo. Mas ainda vou fazer workshop dele, acho que vale muito a pena. Mas enfim, aqui no Brasil eram esses três que eu tirava o chapéu. Eu tiro o chapéu até hoje, acho o trabalho dos três sensacional, acho que são os caras fora de série. São... Ah, e como pessoas, são legais também, né? São pessoas bem humildes, né? Eu sou muito gente fina, eu já conversei pessoalmente com todos, então eu posso dizer assim, ó, muito gente fina a todos, gosto muito do trabalho deles. E fora, cara, fora do Brasil, aí tem uma lista gigantesca, né? A gente pode pegar aí o David Backstead, o Jerry Guyons, vou falar só os que eu lembro. O Fer Juarist, Ben Crisman, Jeff Hausberg, o Brian Dorsey. Cara, tem assim, ó, se eu começar a falar, eu não vou parar. Né? Eu utilizava o sistema Google Reader, né, que fazia aquela leitura, nem sei se eu estou pronunciando certo, meu inglês é péssimo, né? Eu sou brasileiro, tupiniquim. Eu também, Google, cara, nem esquenta. Então, tudo junto. O Google Reader, eu colocava lá os feeds do blog, e toda vez que tinha atualização no blog, o Google me avisava e eu ia lá e acessava. Cara, eu trucidei o blog de todos esses caras que eu seguia. Eu seguia acho que uns 100 sites diferentes, contando Brasil e mundo. Então, eu acompanhei muito o trabalho durante 1 ano, 2 anos. Entre 2008, 2007, 2008, 2009, eu acompanhava direto o trabalho desses caras. Eu não começava a trabalhar aqui no meu escritório antes de ver o blog dos caras, as atualizações. Depois que eu vi as atualizações, eu vi as fotos, eu começava a trabalhar. Só que, cara, o que aconteceu? Não que eu tenha ficado triste, eu fiquei muito feliz. Uma noiva veio me procurar e ela falou assim, Alan, gostei muito do teu trabalho, é muito parecido com o trabalho do Anderson Miranda. E eu gostei porque tu custa a metade do Anderson Miranda. Então, cara, foi assim, foi legal porque ela me comparou com o Anderson, mas foi ruim porque ela me chinelhou por causa do preço, mas... Sim, eu tinha que cobrar menos que eles porque eu não estava no patamar deles, né? Então, assim, eu vi uma coisa. Muita coisa que o Anderson fazia, eu praticamente era uma cópia dele. Né? Não vou dizer uma cópia porque eu não queria copiar, mas como eu via demais as fotos dele, me influenciava muito naquilo. E até eu fui fazer um workshop, até foi com ele mesmo, e eu conversando com ele, falei, bah, Anderson, eu gosto demais das tuas fotos, só que eu tô com medo, eu tô fazendo um trabalho... Não vou dizer parecido com o teu, porque eu tô longe de chegar no teu trabalho, mas eu me influencio muito nas tuas fotos, então eu acabo, às vezes, copiando sem querer as tuas fotos. O que eu faço? Ele falou, Alan, eu não vejo problema nisso. Ele falou pra mim, eu não vejo problema nisso, Alan, mas se tu quer ter uma identidade nas tuas fotos, é importante tu buscar outras referências, né? E foi aí que eu comecei a buscar outras referências. Comecei a buscar em moda, publicidade, desenhos... arquitetura, então eu fiquei buscando outras referências para quê? Para tentar moldar o meu trabalho, né? E justamente buscando essas outras referências, eu cheguei nas referências de cores, a importância das cores, importância de composição, e depois disso que eu aprendi isso, as minhas fotos começaram a mudar. Eu comecei a ter as fotos do Alan, e não as fotos cópia do Anderson, do Vinícius e afim dos outros fotógrafos, né? E aí que meu trabalho começou a deslanchar mesmo. Mas agora acho que eu já falei demais e fugi completamente do assunto. Não, nada, nada. Até vou engatilhar a próxima pergunta aqui, que como é que funciona então o teu processo de criação hoje? Cara, eu vou dizer assim, ó, o meu ensaio, não vou mentir para quem tá me ouvindo, o meu ensaio, ele é 80% igual para todos os casais. Como assim igual? Não, eu penso um trabalho, cada trabalho é personalizado porque eu tenho reuniões com o cliente. Eu não vou fotografar um ensaio sem antes ter conversado com o casal, saber o que eles gostam, o que eles não gostam. Principalmente o que eles não gostam, né? Porque é importante tu não criar, não vou dizer inimizade, mas tu não criar estresse com o casal. Porque se o casal começar a fazer coisas que eles não gostam, eles vão começar a se estressar. E se eles vão se estressando no início do ensaio, no final do ensaio tu já perdeu o casal. E pelo contrário, eu gosto de ir ganhando o casal à medida que o ensaio vai avançando. Conquistando, né? Ah, exatamente. Conquistando o casal, ganhando a confiança deles. Mas assim, ó, a minha criação como é que é hoje? Eu sentei com o casal, conversamos, definimos a locação, definimos o estilo de roupa, e desse estilo de roupa eu vou pensar, bom, eles gostam de campo, vai ser uma roupa leve, eu vou partir para um ensaio mais casual. Então a gente vai fazer uma coisa mais casual. Mas aquelas fotos padrão, todo ensaio tem retrato, tá? Todo ensaio tem que ter portrait, né? Tem que ter retrato. Todo ensaio tem que ter uma foto do casal de mão dada, né? Isso é básico. Tem que ter uma foto do casal se beijando, tem que ter uma foto do noivo abraçando a noiva. Então são assim, alguns conceitos eu levo para todos os ensaios. Mas a grande sacada minha é o quê? Eu publico justamente aqueles 20% que é o que eu tento fazer alguma coisa diferente, alguma coisa criativa. Pegar um casal mais espoleta, que a gente chama aqui mais engraçado, mais divertido. Ah, eles gostam de fazer brincadeiras, então ah, vamos pular, pega a noiva no colo, joga ela pra cima, faz isso, faz aquilo. E claro, casais mais recatados, a gente vai fazer aqueles ensaios mais tradicionais, né? Sempre tentando criar de acordo com o casal. Eu tenho um ensaio que eu gosto muito, que até hoje muita gente gosta e muita gente não gosta, que foi um ensaio no Ferro Velho. Tá? Mas tu pegar aquele casal e tu colocar aquele casal em qualquer outro lugar que não seja Ferro Velho, tu vai ver que não combina. Né? Foi justamente pensado que eles combinavam, ele com cabelo comprido, estilo roqueiro, munhequeiras de couro, ela com cabelo comprido, toda atitude, aquela coisa assim, ela tem atitude nas poses dela. Era o lugar ideal, era um Ferro Velho, uma coisa diferente. Então a gente fez, ficou muito legal. Mas se eu pegasse outro casal romântico e colocasse lá, não ia ficar nada a ver. Então meu processo de criação depende muito do casal, do estilo do casal. Belezura. Aham, respondeu. E olhe quem está aqui novamente. Sou eu, o Neno Ex Machina, interrompendo mais um episódio. Como vocês já deviam imaginar, o papo se estendeu demais. No final, nós acabamos ficando mais de 3 horas conversando. O que que acontece? Eu tentei dar uma enxugada na conversa, mas mesmo assim eu não consegui reduzir a menos de 2 horas. Se eu tivesse colocado essas 2 horas em um único episódio, vocês iriam querer timing. Eu acho que seria forçação de barra, estaria forçando a nossa amizade, não é verdade? Portanto, dividi o episódio em 2 partes. E eu convido todos a não deixarem de escutar a segunda parte, porque ficou muito interessante. Na segunda parte, o Alan vai dar bastante dicas para quem está começando na fotografia de casamento, para quem quer ser fotógrafo de casamento. Então, não perca! E também lembrando a todos, né? Vão até o nosso blog www.sanguesuorefoto.com, pois tem muitos outros tutoriais e reviews disponíveis lá, fora o podcast. Também não deixem de dar uma curtida na nossa página no Facebook ou entrar no nosso grupo do Facebook também. E para os usuários de Apple, visitem o iTunes e façam assinatura, assim vocês recebem de forma automática todos os episódios do podcast. E uma pequena nota, eu sei que eu costumava falar para todos, qualquer dúvida, sugestão, mande um e-mail. Mas o que acontece? as pessoas acabam escrevendo com as mesmas dúvidas e eu tenho que ficar respondendo várias vezes a mesma pergunta. Eu acredito que vai funcionar muito melhor se, ao invés de mandarem um e-mail, vocês escreverem suas dúvidas no post. Assim, todo mundo pode compartilhar da mesma resposta ou até mesmo contribuir com algo diferente. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que todos tenham gostado. Mais uma vez, não percam a sequência, não percam a continuação. Vejo vocês por aí e boas fotos. Tchau, tchau.